Isso daqui é pra minha moçada do Espírito Santo cantar juntinho comigo. Meu parceiro Jackson, Bruno Eventos, meu parceiro Moringa Produções. Tamo junto. Se eu não posso ter, eu fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. E nem ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai ser mudada aqui. Essa mala aí também. Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Nem ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai ser mudado aqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Ouvi falar que vai ser mudado aqui. Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabia eu nessa mala aí também?